as leis do filho da mãe. Maquina, maquina, ligado na cafeína, fecha negócio da China, celebra com o champanhe. Pondera, pondera, enquanto o som reverbera, a vida desacelera, abre um sorriso amarelo. Calcula, calcula, loucura que te regula, trabalha feito uma mula, sonha com praia e chinelo. Pira, respira, no corre, corre, se vira, foge daquelas mentiras que deixa o cabra maluco. Queima essa mufa, faz da caveira uma estufa, depois tu calça, pantufa, cola na testa que é truco. Cabeça parte no meio, bote, rebote no ficha podre, não vote. Descalabrado calote, roubando o povo que veio. Arrebente no beat, potente com dinamite. A mente não tem limite, contente mostrando os dentes. Arregaça essa face, metendo as caras no impasse. Quero que o mundo te abrace, felicidade pra gente. É parreia, arrepia, enquanto o santo irradia. Desfila filosofia, dispara o corpo no espaço. Levita, levanta, leva esse povo que canta. A revolução da garganta chegando no seu pedaço. La, la, la, ui. Não sei, vou deitar de novo pra sonhar outra vez.